Once my lover, now my friend. What a cruel thing to pretend. What a cunning way to condescend. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que passou lá no blog, deixou um comentário, e eu espero que vocês tenham gostado dos últimos três episódios com os nossos convidados, incluindo o Peter Savage, que foi nosso entrevistado em inglês. Para a entrevista desse episódio especial de Halloween, eu tenho uma pessoa que está falando diretamente de Buenos Aires, que é um convidado, eu conheço ele já tem alguns anos, tive o prazer de conhecê-lo na Califórnia uma vez, e ele trabalha na Canonical, ele também está mexendo com coisas relacionadas ao Linaro, e quando ele não está programando, ele está fazendo bodyboard aí pelas praias do mundo afora. Então, diretamente de Buenos Aires, Guilherme Salgado. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Og. Prazer estar aí com você participando do podcast. Valeu. Então, para o pessoal ter uma ideia mais ou menos, eu te conheci, eu acho que foi em 2006, finalzinho de 2006. Tive o prazer de conhecer em pessoa lá no UDS, que é o Ubuntu Desktop Summit, lá na Califórnia, o primeiro que teve lá na Califórnia, se eu não me engano. E eu conheci você e um monte dos brasileiros que trabalham na Canonical. Então, eu gostaria que você, de repente, falasse pra gente o que você faz hoje na Canonical, qual é o seu dia a dia. Hoje eu trabalho pra Canonical, né? Mas eu tô cedido pra Linaro. Tem uma equipe da Canonical que está trabalhando com a Linaro e eu estou no time de infraestrutura. A gente cuida de tudo que os desenvolvedores do kernel, do toolchain e de todo o resto da Linaro precisam para fazer o trabalho deles, né? Então a gente tem, não só para fazer o trabalho deles, mas também para certificar que o trabalho deles está sendo feito corretamente, né? Então a gente cuida do sistema de integração contínua, a gente faz um build diário do kernel e manda ele para ser testado automaticamente em várias plaquinhas ARM, que são a BeagleBoard, a PandaBoard e todas as outras que a gente tem acesso. A gente gera também, a gente pega os pacotes gerados, todas as últimas modificações feitas pelos desenvolvedores, a gente pega aquilo e gera uma imagem diariamente. E essa imagem, na verdade, ela é composta de duas partes. É um rootfs e um hardware pack. O rootfs é genérico, funciona em todas as placas ARM, mas o hardware pack é específico, um para cada placa, porque a ARM tem essa... Todas as placas têm uma certa diferença. Elas não são todas iguaizinhas, então você precisa de algumas modificações para cada uma delas. E a gente tem umas ferramentas também para combinar isso daí para a placa que você quer. Então você baixa o rootfs e o hardware pack e diz lá para qual placa você quer e ele gera uma imagem. E se você quiser também grava num cartão SD. Uhum. E aí você pode usar aquilo na sua placa ARM. Basicamente é isso. A gente cuida dessas partes. O que mais? A gente tem também um sistema para fazer o rastreamento dos patches enviados upstream, porque a Linaro, o objetivo principal da Linaro é trabalhar com os projetos upstream. Então, todos os engenheiros trabalham diretamente com os projetos upstream, o kernel, o toolchain e todas as outras bibliotecas que eles fazem optimizações, e eles mandam sempre patches upstream. Como muitos deles usam Git, então os patches acabam sendo mandados em lista de e-mail e fica difícil depois a gente achar isso, saber o que está sendo enviado, o que está sendo aceito, o que não está sendo aceito, por que não está sendo aceito. E a gente tem um sistema também desenvolvido pelo meu time, ele armazena todos os patches enviados upstream e ele detecta quando esses patches são aceitos, quando eles são integrados no master branch de cada um dos projetos. Então, quer dizer, você então trabalha tentando, você cria uma imagem que permite os desenvolvedores da companhia Linaro testar o próprio código que eles escreveram. É isso? Isso. Então, o processo de integração contínua é, então, o desenvolvedor faz o commit dele, o código, então, de alguma forma, vocês usam, o que que vocês usam para dirigir tudo aí? Você usa, ó, tipo, o Hudson, o Jenkins? É, a gente está usando o Jenkins. O Jenkins ele faz o build do. No momento, a única coisa que a gente está fazendo integração contínua é o kernel, né? Que é a parte mais importante, porque é onde são feitas a maior parte das modificações. Então tem um build diário do kernel. A gente pega uma árvore específica do kernel, faz um build e dispara uma tarefa no Lava. Linaro Automated Validation. Não sei se o último A tem alguma coisa, acho que. E aí lá no Lava ele pega esse kernel, que na verdade tem que ser colocado dentro de um hardware pack, porque o kernel a gente tem que ter tem um build do kernel para cada placa, né? Então, a gente faz o build do kernel, coloca ele dentro no hardware pack e manda para o Lava. E aí o Lava se encarrega. O Lava tem acesso a muitas placas. É um sistema desenvolvido pela Linaro, né? Um outro time, o time de validação da Linaro. E aí lá ele dispara um teste em cada uma das placas e verifica o resultado. Então, na verdade, são duas etapas aí, né? Uma no Jenkins e outra no Lava. É muito bacana isso, né? Porque para quem não conhece esse tipo de trabalho que você faz, de você ter assim, igual você falou, ter um kernel, faz a modificação e entra nesse Jenkins e tem assim uma série de planos com os gatilhos que acionam, né? Ou seja, compila o kernel, aí se ele passou, ele vai passa para uma outra fase que utiliza o kernel para botar dentro de uma imagem e a imagem seria igual uma distribuição, né? O equivalente a uma distribuição e as pessoas então estão sempre consumindo o próprio produto deles. Isso. Isso é muito bacana. E você está trabalhando na Linaro assim com eles há quanto tempo? Eu estou desde o começo, desde alguns meses antes da Linaro ser anunciada, publicamente. A Canonical já estava trabalhando com a Linaro e eu faço parte do time desde o começo, é. Bacana, bacana. E para quem não. Eu duvido que ninguém saiba quem é a Canonical, mas para quem não conhece, a Canonical é a companhia por trás da distribuição Ubuntu. Você pode contar para a gente como é que foi que você entrou na companhia? Como é que você se envolveu e acabou sendo contratado por eles? Eu estudei em São Carlos, na Federal de São Carlos, e na verdade o que me levou a estudar computação foi que em casa eu tinha dois computadores, e na época da internet discada, né, eu queria usar a internet e meu irmão queria usar também. Era a única coisa que eu fazia no computador, era usar para ler coisa na internet e tudo mais. Eu não tinha muita familiaridade com computador. E aí eu comecei. Descobri que só usando Linux eu conseguiria compartilhar a internet, né? E aí foi onde eu comecei. Eu comecei a usar Linux e comecei a me interessar, né? Comecei a aprender bastante. E aí foi isso que me motivou a estudar computação. Quando fui para a faculdade em São Carlos, logo no meu primeiro ano, um colega estava fazendo um estágio numa empresa e eles estavam precisando de mais gente e ele me indicou porque ele sabia que eu tinha conhecimento com Linux, apesar de ter pouco conhecimento de programação. Aí eu comecei, fiz o estágio de mais ou menos um ano nessa empresa, e só que não estava dando muito certo para mim porque eu deixava a faculdade de lado, né? O estágio era muito mais interessante que a faculdade. Eu larguei o estágio para terminar a faculdade. E quando estava terminando a faculdade, voltei nessa empresa porque aí eu precisava fazer um estágio supervisionado. Ao invés do trabalho de graduação, eu podia fazer um estágio supervisionado e apresentar um relatório no final para me graduar. E essa empresa é a Async, que é a empresa do Kiko, Christian Reis. E naquela época, quando eu voltei para essa empresa que eu estava para me formar, ele tinha acabado de montar uma equipe para trabalhar com a Canonical. E Certo. eu comecei a trabalhar, eu comecei fiz parte dessa equipe, comecei a trabalhar para a Canonical também. Isso foi em 2000 e outubro, novembro de 2004. Então a Async estava prestando serviços, é como se fosse um consultant, não é isso? Isso, exatamente, para Canonical. E o que que você estava fazendo para eles nessa época, para Canonical? Ah, desde o começo eu trabalhava no Launchpad. Ah, bacana. E o Launchpad é um produto que a Canonical usa internamente para poder administrar todos os processos, né, da distribuição e da companhia, desde empacotamento, a criação de tickets de problemas, que mais? Rastreamento de problemas, traduções. Tem suporte, né, as questões. A gente gerencia, a gente usa também para permissões em outros sistemas. Então, o Launchpad tem os times e o Launchpad funciona como um OpenID provider. Então, os sistemas externos podem usar o Launchpad como um OpenID provider e perguntar no momento do login se o usuário é membro de um determinado time ou não. E aí, com isso, ele pode garantir dar certas permissões para o usuário ou não. Mas é basicamente isso. O Launchpad é essencial para o funcionamento da Canonical. E muitas coisas. A gente tenta integrar ele lá com tudo para as pessoas conseguirem fazer o trabalho do dia a dia só no Launchpad, né? Então, quer dizer, e o Launchpad, então, que fez esse primeiro projeto que você trabalhou, bem, claro, ele é igual você falou, é primordial para quem trabalha na Canonical ou para pessoas que utilizam o Ubuntu, né? Seja usuário, seja colaborador, seja desenvolvedor. Então, pela assim que você começou a trabalhar nisso, no Launchpad, e como é que foi que assim que você foi parar na Canonical? Depois de cerca de 2 anos, acho, em São Carlos, eu decidi me mudar de São Carlos, e aí a gente chegou à conclusão que era melhor eu ia sair de São Carlos de qualquer maneira, né? E aí a gente chegou à conclusão que era melhor eu ir trabalhar direto para Canonical, e eu passei a trabalhar direto para Canonical. E você, então, você foi trabalhar com o Kiko, o Christian Reis, não? Isso, eu trabalhava com ele, né, na Async, e depois que eu saí da Async, eu continuei trabalhando com ele. E depois de um tempo, ele era o gerente do Launchpad, e depois de um tempo, ele foi fazer foi trabalhar temporariamente numa outra equipe, e foi aí que a Linaro foi criada e que a Linaro contratou a Canonical, e o Kiko também foi um dos responsáveis, né, por esse acordo Linaro Canonical. E quando a Linaro estava para ser fundada, para ser anunciada, né, que estava tudo certo, ele me convidou para ir trabalhar na Linaro. Bacana. O Launchpad, qual é a tecnologia que você usa? A gente usa desde o começo, a base é uma base relacional, Postgres. A gente usava. Ainda usa, que só no começo o ZOP3, hoje é o ZTK, né, que eles quebraram em várias bibliotecas e a gente usa grande parte delas. A gente usa o Storm, que é um ORM escrito pelo Gustavo Niemeyer. Que mais a gente usa? A gente usa o IUI, que é a biblioteca para interface com o usuário, né, JavaScript do Yahoo. Eu acho que grosso modo é isso. Ultimamente eles estão usando algumas outras tecnologias, mas eu não estou mais acompanhando muito detalhadamente. A gente usa bastante o Twister também, né? E bem, então, claro que por trabalhar na Canonical há tanto tempo, você teve a oportunidade de participar desses vários eventos que são esses summits, essas conferências que acontecem de 6 em 6 meses, geralmente logo depois de um lançamento quando a Canonical lança uma nova versão do Ubuntu, não é isso? Isso. Então, quer dizer, quantos UDSs que você já foi, mais ou menos? Eu fui em vários, mas não fui nem na metade, acho, porque muitas vezes a minha função no time do Launchpad não era interessante, não tinha necessidade que eu fosse, né? Certo. Eu fui, deixa eu ver se eu me lembro. 2005, eu devo ter ido em 2, 2006, recentemente, depois que eu entrei na Linaro também, então deve ser coisa de assim, uns 10, talvez, 10 ou menos. E cada um desses é um país diferente, mas deve ter acontecido, você deve ter repetido, né? Ou seja, você deve ter ido no mesmo país mais de uma vez. Estados Unidos, acho que eu já fui umas 5 vezes, talvez. Então, quer dizer, eu acho bacana isso, que através do seu trabalho você tem a possibilidade de viajar e conhecer outros países e pessoas, né, e trabalhar assim cara a cara com as pessoas que você lida, porque você trabalha remotamente, né? Todo mundo que trabalha Isso. na Canônico tem um trabalha de casa, ninguém trabalha no escritório, talvez a não ser algumas pessoas que moram na Inglaterra, né, que tem o escritório lá. Isso, é. Tem algumas pessoas que trabalham no escritório, mas a grande maioria trabalha de casa, é. E nessas viagens todas, assim, teve alguma viagem assim que você curtiu bastante? Algum país assim que foi assim bacana mesmo? Ah, eu gostei muito da cidade do Cabo, na África do Sul. É uma cidade maravilhosa. E não só a cidade, né? O tempo, eu passei poucos dias lá depois, uns 3 dias depois que acabou a conferência, mas a conferência em si não foi uma UDS, foi um sprint. E foi numa fase que era muito importante para mim, que foi o começo, e eu tinha pouco conhecimento ainda do domínio do Launchpad, né? De como funciona uma distribuição. E lá eu aprendi muito. Então, essa foi uma que ficou marcada. Mas tiveram algumas outras na Europa também, algumas cidades muito bonitas, por exemplo, em Praga, Budapeste. Essas foram muito boas. E nessas viagens, essas andanças pelo mundo aí, alguma coisa engraçada aconteceu com você? Coisa assim, coisa que só acontece com um estrangeiro no exterior mesmo assim? Teve uma vez, e por sinal foi na primeira vez. A primeira viagem, acho que fazia um mês que eu estava com a Canonical. A gente teve a Foi a primeira conferência, acho, pública da Canonical, que teve gente de fora da Canonical também. Foi na Espanha e foram 2 semanas muito intensas. A gente trabalhou muito nessas 2 semanas. E quando chegou no final da segunda semana, era umas sexta para sábado, eu acho, a gente foi para casa de uns amigos em Barcelona. Acabou a conferência, a gente foi para casa de uns amigos e a gente saiu de noite, passou a noite inteira andando por lá em bares e tal. E no final das contas eu esqueci o meu aniversário, que era naquele dia. Eu sabia que era meu aniversário, só que a gente saiu, se divertiu tanto, no dia seguinte a gente acordou e eu não tinha celular naquela época, não vi e-mail. Então, ninguém, todo mundo que tentou falar comigo, eu não vi. Só fui ver quando a gente voltou para casa, já era de madrugada. Foi o Johan que me lembrou: seu aniversário hoje. Eu falei: nossa, é mesmo. Bacana. E você, o que que você acha que, o que que a gente pode esperar aí no futuro da Canonical, do Ubuntu ou do Linaro? Tem alguma coisa que você pode compartilhar? Alguma surpresa que está vindo por aí? Você pode dar um sneak peek pra gente? Do Linaro, acho que a gente não vai ver muita coisa feita pelo Linaro em si, porque o objetivo do Linaro é fazer uma base, né, uma fundação para as empresas parceiras construírem em cima, né, porque tem essas diferenças entre as empresas. Cada uma das empresas licencia, né, a arquitetura, e daí projeta o hardware como eles querem, né? E cada uma delas tem uma diferença. E aí elas acabam duplicando muito trabalho aí no kernel e em algumas outras bibliotecas com otimizações. E o objetivo da Linaro é centralizar esse trabalho para que as empresas parceiras do Linaro consigam colocar os produtos no mercado mais rapidamente. Então a gente não vai ver isso. A gente talvez veja mais produtos no mercado mais rapidamente, ou talvez uma melhora em desempenho no Linux, com Linux ou Android em dispositivos ARM. Da Canonical, bom, a Canonical, eu acho que o que eu vejo e o que eu sei é o foco no Ubuntu, o foco atingir os usuários domésticos, não só os early adopters e as pessoas que têm uma certa facilidade com computadores, né? Então, por exemplo, a minha mãe, pessoas que não têm muita familiaridade. Não sei, e também parte disso é com a venda de produtos já com Ubuntu pré-instalado, né? Então, por exemplo, a Dell tem laptops com Ubuntu, acho que. E tem algumas outras que tem também, agora não me lembro quais são. Mas acho que é isso. E também no isso no desktop, né? No servidor tem o Juju, que era o Ensemble, agora foi renomeado para Juju, que é um sistema, como o Gustavo gosta de descrever ele, como sendo o apt-get pro server. Então, você vai dizer basicamente assim: olha, eu quero uma máquina, pode ser uma virtual machine ou uma máquina física, rodando WordPress. E ele vai, com um comando você diz isso, e ele vai criar uma instância no seu cloud provider da sua preferência, seja o Amazon EC2 ou qualquer outro. Já instala o WordPress, configura o WordPress e está tudo funcionando. E vamos supor, aí você tem. Aumenta o número de acessos, você precisa daí fazer um. Dividir a carga, você cria mais uma instância, configura um load balancer e para distribuir a carga entre essas duas instâncias e assim por diante. Acho que esse é o que está acontecendo de mais interessante agora no servidor. Então, a Canonical, recentemente, eu acho que foi a HP que anunciou que o Ubuntu vai ser a distribuição que eles escolheram, não distribuição, mas o provedor de tecnologia de cloud, não é isso para eles, para a HP? Isso, exatamente. Se eu entendi corretamente, foi a HP tem o cloud deles, né? E a distribuição padrão vai ser o Ubuntu. Eu não sei se eles vão disponibilizar outras distribuições, mas eles vão usar o Ubuntu, é. Beleza. E então o Juju, né, que seria assim, Assemble, vai ser muito importante também nesse processo, ou você acha que só vai ser só o sistema mesmo operacional que o Ubuntu vai, que a Canonical vai providenciar? O Juju, sem dúvida, vai ser muito importante, mas mais para os usuários, né? Para os usuários finais, isso vai ser realmente essencial. A habilidade de usar o Juju e tendo o Ubuntu no cloud da HP vai possibilitar isso, né? Olha, eu tenho uma pergunta para você justamente sobre o Ubuntu, né? Então, o Ubuntu pode-se dizer, é uma das maiores distribuições Linux que existem, né? Junto com o Fedora, junto com, sei lá, o OpenSUSE. Tem outras, tem o Mint, que é um derivativo do Ubuntu e tal, mas o Ubuntu está entre as distribuições mais conhecidas e mais usadas, principalmente por usuários de desktop. E justamente por ser ter essa visibilidade tão grande, eu tenho certeza que existe também deve existir muitos problemas de pessoas que não gostam do Ubuntu, né? Então, não digo nem aquelas pessoas que gostam de fazer os conhecidos flame wars, mas as pessoas que são contra uma distribuição porque não é a minha distribuição, né? Isso te afeta? Primeiramente, você acha que existe alguma coisa assim, essa negatividade contra o Ubuntu, contra Canonical? Você acha que realmente existe uma negatividade de alguns usuários, de alguma uma turma assim? E se existe, o que você acha disso? Isso te afeta e como? Bom, acho que existe, né? Não tem como não perceber isso. Talvez não. O que eu vejo mais, o que eu acompanho mais, é não muito com relação ao Ubuntu, mas sim com a Canonical. Aquela velha história de que a Canonical não contribui em retorno, né? Que a Canonical usa o trabalho do Debian e das outras e não contribui em retorno. Muitos já mostraram que isso não é verdade. A Canonical contribui, sim. Bastante. A Canonical não tem o mesmo número de funcionários que outras empresas, como por exemplo a Red Hat. E então não dá para se comparar as contribuições com em linhas de código ou em commits entre, por exemplo, a Red Hat e a Canonical. Eu acho que a Canonical contribui de muitas outras maneiras, que algumas vezes não são vistas, não são notadas, né? E isso é uma coisa que a Canonical está trabalhando para aumentar a visibilidade e tornar essas coisas mais visíveis, né? Uma das coisas mais importantes que eu acho que a Canonical contribui é difundir o Linux para uma base de usuários que até então nunca tinha se visto, né? Hoje em dia a quantidade de gente usando Linux graças à Canonical é muito maior do que vamos dizer, 5 anos atrás. É claro que as outras empresas, as outras distribuições também têm parte nisso, mas eu acho que a Canonical fez um trabalho muito importante aí, principalmente na interface com o usuário e na facilidade de uso. e também nas parcerias com empresas como as fabricantes de computadores como a Dell e outras, para distribuir, para vender computadores já com o Ubuntu pré-instalado, né? De vez às vezes sim, isso afeta, mas quando a gente vê as pessoas que são beneficiadas pelo trabalho da gente, as pessoas que usam e que gostam e que querem e que contam para os amigos e tudo mais, isso faz de uma certa maneira a gente perceber que não é só isso, não tem só as críticas, né? Mas a gente nunca simplesmente ignora as críticas, né? Muitas delas, algumas delas são fundadas, têm fundamento, são coisas que realmente a gente precisa melhorar e a gente trabalha para tentar melhorar isso. Eu não trabalho diretamente com o Ubuntu, não digo, não contribuo na distribuição em si. Então, não sofro muito, não estou, vamos dizer, na linha de frente aí. Eu não sofro muito com isso, né? Mas sim, acho que algumas pessoas podem sentir mais isso. Mas então quer dizer que para quem está escutando o nosso episódio aqui, o que você está dizendo então é que a Canonical sim contribui e é claro que todas as críticas e o feedback é escutado e aqueles que têm fundamento vocês trabalham em cima. Então Claro. não é dizer que estão ignorando todas as pessoas, né? Porque eu tenho Não, de forma certeza. alguma. Porque como eu disse antes, né, a posição em que a Canonical e o Ubuntu hoje existe, que eles têm hoje em dia, colocam eles na posição onde que tem muita crítica, tem muito elogio também, e tem que então saber lidar com os dois, né? Isso. Beleza. Então você é de São Paulo, correto? Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, saí do Rio com 7 anos. E fui para São José dos Campos, e depois fiquei um tempo em São José dos Campos, depois Santa Branca, depois São Carlos. Certo. Então quer dizer, pode-se dizer então que você passou assim uma boa parte da sua infância no Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, interior de São Paulo, Isso. e agora você está em Buenos Aires. Isso. Depois, os últimos 2 anos e meio, voltei para o Rio, estava no Rio, e agora estou em Buenos Aires, é isso. E você pode falar para a gente o que que você está fazendo por aí? Não estou fazendo nada demais, é simplesmente continuo o meu trabalho, minha rotina normal. Só vim para cá mesmo porque estava com vontade de sair um pouco, e eu falo um pouco de espanhol, mas sempre quis estudar mesmo e aprender a falar espanhol corretamente, e aí foi uma boa oportunidade. E como é que é a vida assim de um brasileiro em Buenos Aires? Porque eu digo assim, porque existe aquela famosa rixa entre brasileiro e argentino. Aí, tipo assim, de uma hora para outra você sai do seu país, vai para Argentina, completamente assim entrar na cultura deles e viver aí, né? Então, como é que você pode comparar isso com a sua vida no Brasil, por exemplo? Tem como você dar uma comparação assim? É difícil porque eu tô aqui faz só uma semana e até agora o que eu fiz, bom, eu não parei de trabalhar, né? Só hoje que é feriado, então eu não tô trabalhando, mas até então o que eu fiz foi eu trabalho durante o dia e de noite a gente sai, janta com os amigos aqui, ou só eu e minha mulher. Então ainda não tive muito tempo. No final de semana também não fizemos muita coisa. Então não. Mas até agora não notei nada assim, nada contra os brasileiros, todo mundo percebe que o meu sotaque não é daqui, e eles perguntam de onde é, e eu falo que eu sou brasileiro, e até agora todo mundo foi muito gentil com a gente. Até agora estou gostando, mas estamos aqui faz muito pouco tempo ainda para falar, né? Não, não tenho dúvida nenhuma de que todo mundo é gente fina por aí. Só aquele lance assim, brasileiro e argentino, quando fala de futebol, aí o negócio fica meio complicado. Mas eu não falo de futebol. Eu gosto de jogar futebol, mas não assisto futebol, não discuto nada disso, não me interessa nada, então esse tipo de problema eu não vou ter. Pode crer, pode crer. E o lance de surfar, de fazer bodyboard? Eu comecei isso no Rio esse ano, depois que eu queria ter começado antes, mas eu tinha um ligamento rompido no ombro, de uma vez que eu tentei fazer snowboard. Bom, e aí eu comecei só esse ano, mas já parei, né? Porque viemos para cá e para o Rio eu não pretendo voltar. Então, não sei se eu vou poder continuar. Vai depender de onde, do próximo porto onde a gente parar. Não sei para, ainda não sei para onde a gente vai depois daqui. Ah, bacana, bacana. Então, tá aprendendo espanhol e experimentando uma vida num país diferente. É. Bacana isso. Olha, então chegou agora na parte do podcast, que é a parte que eu gosto muito também, que é sobre o Top 5, que é uma maneira de eu, de uma certa forma, te conhecer um pouco melhor, perguntando para você quais são suas músicas, os seus filmes e os seus livros favoritos. Então, vamos pular imediatamente para filme. Você tem um top 5 de filmes assim? Top 5 de filme. Eu acho que o Donnie Darko é um filme que eu gosto muito. Silêncio dos Inocentes também. Um que eu vi recentemente, O Segredo de Seus Olhos. Esse eu não conheço. O Segredo de Seus Olhos? É. Mas de repente é porque o título em português, eu não sei. É, ele é em espanhol. Em espanhol é El Secreto de Sus Ojos. Ah, ok. Eu gostei muito daquele Crash também. Ah, não, não, muito melhor, muito mais que os do Lars von Trier. O Manderley e o Dogville, sem dúvida, são filmes que me marcaram muito. Massa. Massa. E em termos de música, o que que você escuta? O que que você curte? Na minha adolescência eu ouvia mais umas coisas mais pesadas, um heavy metal assim. Ultimamente tenho ouvido coisas mais leves assim. Então eu ouço bastante Muse, Smashing Pumpkins eu ouço bastante também, Fiona Apple e o que mais? Oasis também eu ouço bastante. Olha, bacana. Você acha que é a primeira pessoa que eu entrevisto que tenha, eu diria até assim, um gosto musical um pouco diferente dos outros hackers, porque parece que o pessoal tem uma, eles usam, escutam mais coisas assim, Pearl Jam, Nirvana, Ah, tá. esse tipo de coisa. Mas eu conheço todas as músicas que você falou. Achei bem interessante, que é uma variada, é bem variado isso aí. É. Nessa lista que você me deu aí tem uma variedade muito grande. É, sem dúvida. Depois da minha adolescência, eu comecei a ouvir várias outras coisas também, não só, mas eu ouço também bastante Pearl Jam, Nirvana. Então não tô muito fora da curva. E em termos de livro, você lê alguma coisa? Revista, livro, gibi, Olha, website? gibi eu acho que eu nunca li, viu? Acho que nem quando criança eu lia. Revista eu leio também muito pouco, mas e livro, a maioria das coisas que eu leio acabam sendo técnicas. Eu vejo muito filme, então quando eu vou ler algum livro, eu acabo deixando a ficção para filme ao invés de ler. Eu leio bastante coisa técnica, mas eu leio algumas coisas. Leio um bocado também. Um que eu li recentemente que foi muito, muito interessante é o The Dragons of Eden, do Carl Sagan. Adorei esse livro. O 1984, também, obviamente, do George Orwell, né? O Admirável Mundo Novo também é um livro que eu gostei muito. Os Miseráveis também, um livro que eu gostei muito, apesar de ser. Não é bem o tipo de livro que eu gosto, mas foi uma leitura muito interessante. E uma última pergunta que eu tenho para você é: o que que você vai usar para o Halloween? Pro Halloween? Isso. Eu não tenho nem ideia. Eu não tenho muita. Será que aqui na Argentina eles comemoram Halloween? Pô, não sei não, mas se você fosse fantasiar, você ia botar o quê? Qual fantasia? Bom, a ideia é assustar as pessoas, né? Exato. Bom, eu poderia colocar uma máscara do Carlitos Tevez, mas aqui na Argentina acho que eles não iam gostar muito, não, né? Tá certo. A cara dele assusta bastante, mas Eu acho que você não ia ganhar doce não na hora do. não ia, não. E também ele disse que vai voltar pro Corinthians, então mais um motivo para eu sacanear ele, que eu não gosto do Corinthians, então. Pode crer, pode crer. Pô, Guilherme, obrigado você aí, aproveitando o seu feriado. Obrigado por você bater um papo aqui com a gente. E eu espero trombar com você um dia desses aí novamente, num desses eventos da vida. Você tá vindo aqui na Flórida, não, em Orlando, não é isso? O DS? Eu tô indo aí agora, final de outubro, né? Bem, ó. Se você tiver um dia ou 2 dias a mais e puder vir até North Carolina, tem voo direto de Orlando, tá? Bem que eu queria, mas já tá tudo marcado já, e acho que eu saio daí na sexta-feira já, então não... Obrigado pelo convite. Ah, beleza. Mas a próxima vez aí, se tiver como, terei o maior prazer te receber por aqui. Ah, legal, valeu. Então, ó, muito obrigado novamente. Espero que o pessoal tenha gostado dessa entrevista. Eu achei muito interessante conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e também conversar sobre Canonical, sobre o Ubuntu, sobre o Linaro e sobre essa experiência nova na Argentina aí. Ah, te desejo boa sorte nos seus estudos de espanhol e para todo mundo que está escutando, um abraço, um Happy Halloween e até o próximo episódio. Obrigadão, Og. Valeu pela oportunidade aí. Achei muito legal. E, bom, é isso aí. Valeu, até mais. Até mais. Oh, you creep up like the cloud. You set my soul at ease. Then you let your love.